Alguém curte Tarone Cigano aí, gente? Alguém gosta de Tarone Cigano aí, o bom e velho? Vamos falar de amor agora, hein? Aqui a gente canta, bebe e chora. Aqui é só pra quem conhece, hein? Vamos lá, Josi, vamos lá! Essa história de que só quer ser minha amiga já deu. Eu cheguei a jurar por Deus, mas não deu. É que tem algo que é muito mais forte. Sei que é preciso parar pra negociar. Sentiria saudade de mim. E não é que na madrugada a campainha toque, você me acordou. E aí? Despertando o amor, despertando o amor. E ela não sabe que eu daria amor. Despertando o amor, despertando. Pelos cantos, não imaginei que um dia que você sentiria saudade de mim. E não é que na madrugada a campainha toque, você me acordou. E aí? Despertando o amor, despertando. Olha o Clio Oeste!